Olá. O Evangelho, ele está no mundo desde o primeiro século, desde que os apóstolos começaram a espalhar a mensagem. Mas uma indagação importante, né? Uma pergunta importante: como é que o Evangelho ele tem se mantido e continua se mantendo no mundo? Como que o Evangelho, estamos falando aqui do verdadeiro Evangelho, né? Obviamente. Como é que ele se propaga, como é que ele alcança pessoas, como é que, através do Evangelho, comunidades de pessoas alcançadas vão se formando? Qual é o papel dessas comunidades, então, em preservar e propagar e continuar propagando esse Evangelho? Qual é o papel dos indivíduos que são alcançados? Como o Evangelho afeta as suas vidas, ou seja, ele se consolida nas suas vidas, trazendo as mudanças, mantendo essas pessoas no caminho do Evangelho, no caminho de Deus. Paulo aqui quase já no encerramento, né, já está partindo aqui para o encerramento da sua segunda carta aos Tessalonicenses. Ele vai apresentar aqui algo interessante, mostrando o Evangelho, como essa obra tão importante que Deus está realizando, né? É a obra de Deus no mundo, é por meio do Evangelho hoje, né? A obra de salvação, a obra de transformação de vidas. E Paulo mostra como isso afeta a nossa vida, né? A vida de cada um, com as devidas responsabilidades, mas ao mesmo tempo com a devida dependência de Deus. É isso que nós vamos ver então ao entrar aqui no capítulo 3, segundo a Tessalonicenses. Só tem três capítulos, né? Foi dividido assim, não no seu original, como a gente sabe, né? As escrituras não tinham essas divisões, mas como foi definido, né, o terceiro capítulo, então a gente vai ler hoje do versículo 1 ao versículo 5 desse terceiro capítulo. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza os seus corações no amor de Deus e à perseverança de Cristo. A gente pode ver nessa passagem que, de fato, o Evangelho é sustentado por Deus. No seu conjunto, né? No conjunto da obra, a gente pode dizer assim. Em primeiro lugar, Paulo mostra aqui a dependência de Deus na propagação do Evangelho. Por quê? Em primeiro lugar, porque ele é urgente. Paulo fala aqui: finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente. Rapidamente. É interessante isso, porque nem sempre isso estava presente na mente das pessoas, no coração das pessoas, essa urgência, essa necessidade que o Evangelho tinha, principalmente ali no primeiro século. Paulo, claro que ele está aqui naquele contexto, essa urgência ela tinha um caráter diferente do de hoje. Já vou explicar por quê. A princípio, vamos falar de lá, né? No primeiro século a gente sabe que o Evangelho ele estava prioritariamente sob os cuidados dos apóstolos. Os apóstolos eram esses tutores, a gente poderia dizer assim, né? A quem foi entregue o Evangelho. Eles tinham essa responsabilidade, eles tinham essa essa função, esse papel de estabelecer o evangelho no mundo. E Paulo tinha essa consciência, ele sabia do seu papel, ele sabia que ele tinha um tempo de vida que, por sinal, nem ia ser tão longa assim por conta dos fatos que viriam logo depois ali, com a sua prisão, com a sua morte. Aliás, foram várias prisões, mas finalmente com a prisão em Roma, e a sua morte, o seu martírio. Mas o fato é que havia sim essa urgência para que o evangelho ele se estabelecesse naquela geração o máximo possível, com o máximo alcance possível. Por isso que Paulo era incansável em viajar e falar e propagar, porque quanto mais comunidades estivessem ali, ainda sob, debaixo dessa supervisão dos apóstolos, da sua autoridade, da sua direção, melhor o evangelho ia se formatar, mais saudável ele iria crescer, ou seja, as suas boas qualidades iriam ser preservadas e, ao mesmo tempo, aquilo que vinha de fora, que procurava desvirtuar o evangelho, era já devidamente combatido por eles, que tinham autoridade para dizer que aquelas coisas não faziam parte do verdadeiro evangelho. Então era muito urgente, era muito necessário que houvesse, que tudo acontecesse assim. Muito bem, então ele tinha consciência, tinha consciência dessa urgência, mas o fato, eu disse que eu já ia falar sobre hoje, né? Será que hoje, né, o evangelho deixou de ser urgente? Não, o evangelho não deixou de ser urgente, ele continua sendo urgente. Num modo que não é o mesmo daquele tempo. Naquele tempo tinha um caráter, o caráter apostólico, a palavra de Deus se formando, as igrejas se estabelecendo. Hoje, o que acontece é que nós estamos em contagem regressiva, e nessa contagem regressiva, como a própria palavra já havia anunciado, já estava profetizado, a gente já falou bastante sobre isso. Os tempos vão se tornando antagônicos em relação ao Evangelho, as filosofias, as pessoas, muita gente pensa que conhece o Evangelho, não conhece, muitos evangelhos falsificados, cada vez mais versões falsificadas aparecem. Então, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que salva, ele continua sendo urgente, continua sendo uma urgência. E os dias estão aí, como eu disse, em contagem regressiva. A qualquer momento, Jesus vem aqui buscar a sua igreja. A gente não sabe nem o dia, nem a hora. Então a gente também precisa estar atento a essa urgência. Porque ele é urgente, foi uma questão que ele colocou, mas também porque ele precisa ser acolhido. Então, a dependência da urgência. Como é que o evangelho vai chegar tão rápido às pessoas? Porque Deus pode fazer isso. Como é que ele pode ser acolhido? Paulo fala aqui de uma mensagem preciosa, né? Ele usa aqui o termo honra. Receba a honra merecida. Que o evangelho receba a honra merecida. O evangelho merece ser a mensagem que as pessoas recebam com a maior alegria, com o maior entusiasmo, com o maior respeito, com a maior devoção, com toda a honra e com toda a dignidade que nenhuma outra mensagem merece. Porque o Evangelho é precioso, o Evangelho é poderoso, o Evangelho é a mensagem que tira uma pessoa das trevas para a luz. Que dá nova vida, que revela Jesus Cristo, que dá salvação, que dá a justificação. É muita preciosidade, é muito valor, é um valor é inestimável. Mas a questão é que esse valor não é reconhecido naturalmente, esse valor ele não é apreciado pelas pessoas. As pessoas não ouvem o Evangelho dizer, mas é isso mesmo, que coisa maravilhosa, né? É isso mesmo que eu quero, é isso que eu preciso. É, muito pelo contrário, as pessoas elas são refratárias, elas são resistentes, elas muitas vezes odeiam o Evangelho, não querem ouvir, elas confundem o Evangelho. Como eu disse, tem gente que acha que já conhece o Evangelho, na verdade não conhece. Então são muitas questões. O fato é que essa preciosidade, esse valor, geralmente não é reconhecido e não há esse acolhimento do qual Paulo está falando aqui. Mas também porque ele desperta inimigos. Veja que Paulo, ele diz aqui no versículo 2: orem também para que sejamos libertos dos homens perversos de todos. Paulo não se enganava, ele sabia que a fé não é para todos. A fé não é para todo mundo, não é todo mundo que vai crer, não é todo mundo que vai se converter. Isso é uma ideia totalmente contrária, né, ao que as escrituras ensinam. Ora, aquele que ouve e rejeita, o que acontece é que ele acaba se tornando muitas vezes um opositor ferrenho, um opositor dedicado a, se possível, destruir, se não a mensagem, os mensageiros, né? E Paulo experimentou isso, como a gente sabe, na própria carne, na própria pele, porque o que é o Evangelho? O Evangelho é a rebeldia humana exposta. O Evangelho é a escuridão exposta, é a incredulidade, é a pecaminosidade exposta. Antes de mais nada, o Evangelho ele traz isso. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, quando ele ministrou aqui, você vê que a grande reação das lideranças religiosas é porque justamente Jesus, ao falar, ao agir, ele agredia, por assim dizer, as suas falsas posturas, a sua falsa religião, as suas falsas bases, aquele comportamento de fachada, todas aquelas coisas foram já vinham sendo denunciadas, claro, pelos profetas. João Batista foi muito claro em relação a isso. Ao anunciar que viria Jesus, ele já foi dizendo que aquela geração realmente tinha muito de que se arrepender e tinha necessariamente que se arrepender para poder receber o seu Messias, poder receber o Salvador. Mas o fato é que a Paulo enfrentou um grande desafio, ele passou o tempo todo sendo perseguido. E por isso ele precisava de proteção, ele precisava que Deus o guardasse. E Deus o guardou, quando a gente, inclusive, a gente teve aqui um bom período, né, com o livro de Atos, a gente pode ver claramente como Deus guarda Paulo em inúmeras situações. Ele usa muitas vezes os próprios romanos para proteger Paulo. Até que chega o tempo dele, chega o tempo determinado por Deus e que Paulo encerra, ou melhor, a sua carreira encerrada, né? Da forma como a gente já sabe. Mas o que ele queria? Ele queria que no tempo em que ele estivesse, em que fosse possível estar pregando, que Deus o livrasse de estar preso, de estar impedido, né? De pregar, de propagar. Ele queria, se possível, estar viajando o tempo todo, e para onde ele fosse, falando de Jesus, falando da salvação. Ora, como a gente vê aqui no próprio texto, os tessalonicenses tinham essa experiência de crer, né? Paulo, ele tantas vezes ele se alegra, mostra a alegria dele, em relação a isso, né? No versículo 1 ele fala, né, que o evangelho se propague, né? Ele usa aqui a palavra do Senhor, né? Ele não usa aqui o termo evangelho, mas a gente sabe do que ele tá falando, né? Então ele diz que seja recebida como aconteceu entre eles, ou seja, eles tiveram essa verdadeira experiência, né, de receber o evangelho, de serem salvos, experiência de crer e de sofrer as consequências, por conta disso. Sofrer pelo fato de terem crido, ou seja, eles passavam por perseguições, a gente vê claramente na carta, a gente viu isso, a gente comentou sobre isso, o fato de sofrerem as consequências. Eles poderiam e deveriam, então, como Paulo está pedindo aqui, orem, orem para quê? O evangelho seja propagado rapidamente, para que ele seja acolhido, para que os inimigos não sejam uma barreira para que o evangelho avance, para que o evangelho progrida. Orem por isso, intercedam. Por quê? Porque tudo isso depende de Deus. A rapidez com que o evangelho vai chegar é o tempo de Deus, é Ele que vai proporcionar essa rapidez para chegar onde tem que chegar. É Ele que vai fazer com que o Evangelho seja acolhido naqueles que Ele já determinou que devem acolher o Evangelho. É Ele que vai agir dessa forma, que essa preciosidade que é o Evangelho, esse valor, essa honra que ele merece, seja realmente captada, percebida pelas pessoas. Somente Deus pode fazer com que as pessoas enxerguem isso. E somente ele pode controlar os inimigos do Evangelho dentro dos seus limites para que eles não impeçam o seu avanço, o seu desenvolvimento. Portanto, o Evangelho ele requer essa atitude correta. Veja, Paulo está fazendo o papel dele, ele envolve os tessalonicenses para que eles também façam o seu papel. Ou seja, o papel é ao mesmo tempo você interceder pelos outros que estão propagando e propagar também com intrepidez, com coragem, seguindo em frente, entendendo essas prioridades, entendendo essas questões, mas na dependência de Deus. Ou seja, orando e pedindo também para ele ajudar, né, nesse sentido e pedindo que outros intercedam. Em primeiro lugar, a gente vê essa dependência de Deus na propagação do Evangelho. Mas o Evangelho, ele chega até as pessoas e aí, o que que acontece? Existem alguns conceitos que basta apenas o Evangelho chegar e o resto é por conta da pessoa, né? Ou por conta de uma instituição, vamos dizer, às vezes, né? Acontece isso, né? Tem algumas instituições que se julgam realmente capazes de sustentar o indivíduo na sua caminhada com Deus. E, claro, é bem verdade que Deus criou a igreja para ser um instrumento, né? Lógico, né? A gente não pode jamais desmentir isso, mas o que a gente está tratando aqui é a questão daquilo que envolve o que eu faço e o que Deus faz, como eu estou, onde eu posso chegar, o que Deus tem a fazer, o que Deus tem a construir. E tudo isso começa com a fé genuína. Tudo isso começa com a fé genuína, ou seja, a fé que Deus implanta no coração, que desperta, ou que, melhor dizendo, leva a uma nova realidade. Eu estava numa realidade, agora estou em outra realidade, e consequentemente em outra posição, e consequentemente com os devidos frutos. Tudo isso está atrelado, tudo isso está relacionado, tudo isso faz parte de um pacote. Então, a dependência de Deus na consolidação do Evangelho é algo que Paulo também trata aqui, por isso é que ele a partir aqui do versículo 3, aonde Paulo ele diz que então Deus, por ser fiel, vai fortalecer, vai guardar do maligno, ele confia em Deus de que certas coisas vão se realizar. No versículo 5 ele fala: o Senhor os conduza. Enfim, o que Paulo mostra aqui é essa, a importância dessa dependência no sentido de que o evangelho se consolide na vida das pessoas. Ele realmente se mostre presente na vida de cada um. O evangelho seja uma força atuante, né? Um elemento de impulso para uma nova vida, né? De fato, ele se comprove. De que maneira? Através da resistência a provações e tentações, como ele mostra aqui no versículo 3, que o Senhor vai guardá-los e vai fortalecê-los, vai fortalecê-los e vai guardá-los em relação ao maligno. Aliás, também na segunda parte aqui do versículo 5, ele fala da perseverança, né? Tem mais ou menos a mesma ideia aqui, a ideia de alguém que se mantém. A fé que é implantada por Deus, em primeiro lugar, ela produz certeza. Certeza quanto à identidade e à posição diante dele. Eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu estou, eu sei que eu não sou mais uma pessoa que foi morta lá na conversão. Sou uma nova criatura, estou numa nova posição. Enfim, tudo isso são convicções, são certezas. E produz também liberdade em relação ao maligno. Por quê? Porque no passado existe uma sujeição ao maligno, uma ação do maligno na vida da pessoa, né? O próprio Jesus se refere aos filhos do diabo ali, pessoas que estão totalmente debaixo dessa influência maligna. A gente sabe que os incrédulos, inclusive, eventualmente, né, podem ser possessos, né? Pode haver ali uma possessão demoníaca. O Novo Testamento ele tem episódios que nos mostram isso, né? Os incrédulos sendo ali tomados, né? Possuídos por demônios. O que que acontece quando a verdadeira fé é implantada por Deus? Existe uma resistência. Nós nos tornamos resistentes às tentações e às provações, às circunstâncias, por causa da convicção, por causa de sabermos quem somos, onde estamos, a quem pertencemos, o nosso horizonte muda, nós temos uma perspectiva da vida. Então, a coisa é encarada de forma diferente. O maligno já não tem aquele poder, já não tem aquela sujeição, aquela. Nós não temos mais aquela sujeição a ele, e claro, em hipótese alguma, ele vai habitar em nós. Isso se torna absolutamente impossível de acontecer. Agora, isso não significa que nos tornamos perfeitos em resistir, porque as circunstâncias desfavoráveis nos afetam, nós não somos tão perseverantes, não somos tão fortes. Nem sempre a nossa fé é aquela fé tão límpida nas nossas ações, nas nossas atitudes, enfim. Somos falhos, falhamos nisso. E falhamos muitas vezes em resistir ao próprio maligno, né? Ele não tem mais aquela influência, mas ele pode influenciar às vezes, ele pode sugerir coisas, ele pode tramar coisas, pode nos armar ciladas, né? Tanto é que Paulo previne sobre isso, né? De estarmos devidamente paramentados com a armadura da fé ali para que esses dardos inflamados, né? Não nos atinjam. Muita gente tem uma ideia um pouco grotesca, né? Um pouco fantasiosa aí de que o inimigo ele atua só causando fenômenos, né? Fenômenos desse tipo, filme de terror, né? Barulhos na casa, coisas que andam, coisas que se mexem, vozes, etc., né? Eventualmente ele pode produzir coisas desse tipo para manipular as pessoas, mas esse não é seu meio preferencial seu meio preferencial é através de tentações, através de desvios, doutrinas falsas, coisas desse tipo, que é isso que nós encontramos ali no Novo Testamento. Resistência a provações e tentações. Paulo fala também aqui da obediência à palavra. Confiemos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. É interessante, né? Porque a fé implantada por Deus, ela também produz aquela obediência voluntária que a gente tanto aprecia, né? Tanto vê nas Escrituras, né? Aquela obediência de coração, aquela obediência que tem a ver com a percepção de que a vontade de Deus realmente é boa, perfeita e agradável, e de que essa vontade de Deus, ela está revelada na sua palavra. E ali, claro, naquele primeiro século, os apóstolos eram detentores dessas ordens, né, que eles tinham essa autoridade, né, em relação à igreja. Agora nós temos a Escritura, nós temos a Escritura completa como o nosso guia, nosso manual, etc., onde a gente tem ali as instruções e claro, essa obediência voluntária, essa obediência foi Deus que implantou. Nós sabemos que o melhor para nós é obedecer o que está ali. De novo, vem a pergunta: nós nos tornamos perfeitos em obediência? Não, nos tornamos perfeitos em obediência. Nós estamos nesse estado, né? Não somos perfeitamente obedientes e falhamos nisso, né? Falhamos nesse sentido. Da mesma forma, o exercício do amor. Paulo fala no versículo 5 que o Senhor conduza, né, os corações ali dos tessalonicenses ao amor de Deus. Porque a fé, mais uma vez, que é implantada por Deus, ela procede justamente do amor de Deus. A gente sabe disso. É o amor de Deus que faz com que fez, né, com que nós fôssemos alcançados, com que os tessalonicenses fossem alcançados. Esse amor é revelado ali na conversão. Nós conhecemos o amor de Deus, nós passamos a enxergar e a absorvê-lo. Ele é captado, ele é absorvido por nós e nós nos apossamos dele. Nós queremos esse amor, né? Nós percebemos o quão bom ele é, né? E o tomamos para nós e entendemos que esse amor foi expresso na cruz do Calvário, que foi pelo sacrifício de Jesus, foi o seu sangue derramado, a sua morte sacrificial, que expressou da forma perfeita esse amor. E esse amor, então, ele é não só captado, mas nós nos identificamos completamente com ele. E amar a Deus e ao próximo vem como consequência disso, vem como resultado disso. Nós passamos realmente a entender o que é amar a Deus. Queremos amá-lo e nos esforçamos nisso. Amar a Deus acima de tudo e de todos, acima de nossas forças, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa vontade. O amor de Deus, ele nos ama e promove em nós uma reação de amor. Nós reagimos em amor, em que ele é o amado, é o mais amado entre todos, né, no nosso coração, na nossa vida. E como algo que vem junto, né, o amor ao próximo, o amor principalmente aos irmãos, né, tudo isso é trazido para nós. E mais uma vez, nós sabemos que não amamos perfeitamente, não conseguimos fazer isso de forma perfeita. Não nos tornamos perfeitos em amar. Nada disso que Paulo está falando aqui significa que os tessalonicenses eram perfeitos, apesar de alegrarem Paulo, porque eles demonstravam claramente que estavam no caminho. Isso é importante. A pessoa demonstra que ela está no caminho, isso é motivo de alegria. Você está no caminho, você realmente demonstra frutos, você está avançando, você está se esforçando, consegue se enxergar a fé ali, consegue se enxergar o evangelho ali. O evangelho transparece na vida dessas pessoas. Paulo reconhecia isso, mas ele sabia que eles não eram perfeitos. E por isso, Paulo, ele demonstrava aqui, demonstra, né, a confiança e a sua esperança, né, em que Deus fosse produzir aquilo que eles por si mesmos não eram capazes de produzir sozinhos. Porque aquele que implanta é o mesmo que mantém. Aquele que é o autor é também o mantenedor da sua obra. A confiança de Paulo estava aqui na fidelidade de Deus. Veja que ele menciona aqui que o Senhor é fiel, ele diz, é pela sua fidelidade. Fidelidade a quê? Claro, a ele mesmo, lógico, mas fidelidade a quê? Fidelidade ao fato de que ele irá completar a obra, como Paulo menciona lá em Filipenses, né? Ele tem a certeza sempre, né, de que aquele que começou essa boa obra, ele vai concluir. Existe uma obra em andamento na vida de cada crente, na vida de cada eleito, na vida de cada salvo. Essa obra está andando e Deus é fiel em completá-la. E por isso é Ele que vai manter a resistência a provações e tentações. Ele que vai manter a obediência. Ele que vai manter o amor. De forma interessante, tudo isso está entrelaçado com a nossa imperfeição, com a nossa incapacidade, com a nossa fraqueza. Então, Deus vai produzindo assim mesmo. Ele continua nos mantendo, ele continua nos impulsionando. É um milagre tão grande que acontece na vida de alguém salvo. Por isso que Paulo, ele tem essa alegria, ele tem essa esperança, ele tem essa confiança. E o detalhezinho importante que a gente vê no finalzinho do versículo 5, né? A perseverança é de Cristo, né? Tudo isso é porque Jesus Cristo, ele é o modelo. Ele é o modelo de quem realmente resiste. Ele resistiu por nós, né? Ele deu o exemplo lá de resistência, inclusive às tentações. Exemplo de verdadeira obediência e, claro, exemplo de amor. Ele é o padrão. E essa conformidade a Cristo é o que Deus está produzindo em nós. Que coisa maravilhosa. Dependência de Deus na propagação e na consolidação do Evangelho. O que devemos fazer é orar. Orar, em primeiro lugar, pela propagação do Evangelho. Que esse Evangelho continue se propagando rapidamente. Mas incluindo a nós mesmos, como agentes propagadores. E sermos esses agentes e fazermos isso com esse caráter de urgência, com esse caráter de entendimento de que o evangelho ele é precioso, ele precisa ser recebido com a honra que é devida, mas as pessoas não querem, não reconhecem isso, gente. Tem que ter esse entendimento e ter essa consciência de que o evangelho desperta, sim, inimigos, mas na dependência de Deus, no poder dele, vamos seguindo em frente, orando e ao mesmo tempo agindo. Orar também pela consolidação do Evangelho. Na vida de irmãos, na vida daquele novo convertido que ouviu, que está conhecendo, que está aprendendo, está engatinhando. Aquele irmão que também talvez já esteja há mais tempo, também precisa de crescimento. Eu preciso de crescimento, você precisa de crescimento. O evangelho precisa se consolidar na nossa vida e nós temos que ser esses instrumentos, vamos dizer assim, em manutenção constante pelas mãos do grande autor da salvação, que ele faça permanentemente essa manutenção em nós, nos tornando bons instrumentos a seu serviço. Que Deus nos ajude nisso. Deus nos ajude a ter esse entendimento de que o Evangelho é sustentado por Ele e nos capacite a fazer a nossa parte. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana.